Alfa Vitor Juliette, sala 02, autorizado backtrack, estacionar, Pax 4, frequência livre. Vitor Mike Quebec, autorizado, táxi até a interseção. Correção, até a cabeceira 17, reporta aliado e pronto. Minuano, que ingressará até a cabeceira 17, após prossegue até o PAT 4. Alfa Tango Tango, decolada 03, chama controle 120, décimo 8. 1208, Alfa Tango Tango. Controle de Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, taxa da Recolar, estou para o nível 090 na saída Conde. Ao 090 na saída Conde, após a restrição de decolar, poderia voar direto Conde? Tem o perfil da subida, temos o carro fazendo a mesma saída. Ok, Alfa Tango Tango. Quebec, autorizado decolagem, pista 97, o vento 950 graus, 09 nós. Vou 1260 da pronto pra Copa? Pronto pra Copa, 1260 autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 390. Resolva da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Passando transponder 5051, controle PR 120, décima 8. Sendo autorizado 5390, via Upper Whisky 58, decola da mesma curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. 1-2-0, protegimento correto, chame para push e o seu nome. Então, Mike Quebec, decolada 05, chama controle 1-2-0, décima 8. 20.8, mas Quebec agradecendo. Xandé 6200, bom dia, aciona a identificação, desça para o nível 050, chegada Mari. Controle Salvador, aquele cordial bom dia, estão passando o Victor Mike Quebec. Matando Victor Mike Quebec, bom dia, até as condições visuais, no meio pés e corredor aqui reportando na barra. Tema Tilka, facilidade ascensão 2500. Livre 2500, já do Cairu. Grato. Controle, Índio November Alpha, na vertical rotatória. Índio November Alpha, torre 118, decimal 6. 186, November Alpha. Oi, Papa Romeu, Índio November Alpha, na vertical rotatória. Índio November Alpha, autorizado final 97, reporte a 3 milhas fora. Reportar 3 milhas fora, Índio November Alpha. O guarda Guardião 01, da presente, voe na proa do Faro de Sapó, informa o Boeing da Webjet a 3 milhas do marcador externo. Guardião 01, copiou a torre? Tá, afirmativo. Então, eu explico aqui no momento da 306. Salvador, bom dia. LG5728, canal final, baixado, cavalo. Web 5728, hoje o altímetro no 022, informo um esquilo afastado 2 milhas da final da 10 a 510. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Web 5728, autorizado por pistão no 0, vento no 40 graus, 099, apenas confirmando, está travado? Está travado ali depois. Torre Wind November Alpha, está a 3 milhas da final no 7, visual com web na final, deseja o 360 curto? Afirma, 360 curto, reporte reinterceptando final no 7. Reportará interceptando November Alpha. Confirme para a torre. Prossiga, Tele Matango. Sim, te aguardo de cópia. Recepção final no 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando, November Alpha. Batalha Matango apenas confirmando sobre voo inicialmente em Fonte Nova. Batalha Matango copiou a torre. Porém, não recebo. Ok. 5728, solo 10, livre à direita e chama solo 121, décimo 9. 209, obrigado. O Atalho Matango na escuta da torre. Faça um cheque no modo Charlie, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Fala, bom dia, Webjet 5728. 5728, taxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 7. Prossiga, Guardião 01. Agora bem, pela colaboração, já concluída a missão aqui, está na região na opção 0. Gente, da presente autorizado Dardo Graé, o vento lumen 0 graus, 109, reporta solo controlado. Lumen 0 com a dezena, reporta solo controlado. Guardião 01. zero. Bom, 1260, agora espera pushback e acionamento. Índia November Alpha, Solas 1-2, autorizado backtrack, estacionar, pátio 4, frequência livre. Mas você confirma em radial saída? Tudo para ver se o prefere que sair corredor forte ou achar, confirma. O Guardião 01, sala 1-3, frequência livre. Prossiga até o Matango. Quer poder confirmar, a princípio voa no fonte, comprou do fonte nova? Autorizada em Rimar 500 pés, comprou a norte, o controle 120, decimal 8 e o transponder 0143. Hotel Lima Tango, reporte fora do sol. Propósito autorizado, já no VM do hotel, vídeo voo 1950. Correção 105. Recolada a pista 10 com a primeira curva esquerda no corredor forte, observando as restrições do controle. Acesso responde 5570. Controle para 120 decimal. Eu estou para aviso 100, cruzamento correto, confirma o estacionamento e precisa da bota. Estacionamento táxi me torre 118.6. É 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 horas com o sudeste, corrido sudoeste, mandando 2.500. Desculpa, não consegui entender a altitude para ver. 3.500. 2.500, 5, 2.500, então 0.3.500, aguardando para o pedido para 2.500. Vai ligar agora, 22, 2.500. 3.500. Agora sim, copiado, 3.500, 35, ok. Hotel Lima Tango, reporte fora do solo. Plano 260 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera de minha torre. 1-1-8, final mês, estado 1-0-2-2. 4207, autorização Rio de Janeiro, no 300. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, via Upper Zulu 10, até SMAP, após conforme rota, nível de voo 300. Fala da pista 10 com a primeira curva direita, na saída da Hell, leia da voz de bridge, acena transponder 5053, controle aéreo 10, decimal 8. A zero desça para 2 mil pés, está autorizado a final ILS, ajuste 1022. Da B, e o transponder 5053 com 3208. Azul 4207, cotejamento correto, chame para push e acionamento. Chamado 4207. Papa Tango Juliette Bravo Delta, a 3 milhas de Conde, serviço está terminado, chama agora Aracaju 2 a 3. Cebu 092. Azul 4060, aciona a identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari. Via Mari 050, Azul 4060. Opa, Tango Victor, Mike, Quebec, não trata o ponto da reportar, desça para o estudo de tráfego local e livre também para a coordenação. Bom pouso. Estabilizado, 2 de julho à vista, Chané 6200. Completa torre 1, 18 decimal meio, Chané 6200. Bom dia, torre, Chané 6200, final 10. Chané 6200, o ajuste altímetro no 022, repórter do acesso travado, aguardando pista livre. Contará. Hotel Lima Tango. Oceania 6200, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 099, apenas confirmando, baixar travado. Passou e travou. Oceania 6200, canilo pouso. Gol no 260, decolado aos 22, chama controle 120, décimo 8. 1208. Controle gol 1260. Gol no 260, contato radar para o nível 390, saída Fuca. Saída Fuca 390, 260. Trip 5200 acionando a identificação, pistão autorizado a chegada Mário, voando na Proide e TAP. Tem condições de me esclarecida neste momento? Positivo. Então, deixa para o nível 060, voando na Proide e TAP. Até para o confirme o nível 090. 060. Até para o 060. E a gente parte de 060. Solo aos 24, livre à direita e chama solo 121 no décimo 9. Chama solo 219. Identificação, está autorizada a chegada Mari, deixa para o nível de voo 070, redução para 2509 inicialmente. Identificou para o 0, confirmando 070, 259. Despejamento correto. Azul 4207, qual foi o chamado para iniciar o pushback? Aí tá agora trabalhando para o finger aqui, já tá indo. Sim. Azul 4060, desça para 2000 pés, o ajuste 1022, está autorizado sinal IMS, reporta estabilizado. 2022, chama estabilizado, 4060. Juliette, portão 02. Oceané 6255, desça para o nível 050. 050, 6255. Papapá, Alfa Tango Tango. Há 3 milhas para a posição Conte, serviço anexo terminado, chama agora Aracaju 120-3. Voo 1260, chama Recife, 12685, alterna 125-45. 2685, 2545, 12260. Azul 42-0730 até a ponte de espera da pista no zero, via Índia Alfa, ponte de espera sistema de turno, frequência 1-1, posição 6, ajustado no 02. Confirme, por favor, autonomia e alternativa. Azul 4207. Salvador, 3 1 9 1. Bom dia. Bom dia, 3 1 9 1, prossiga. 360, Galeão. 3 1 9 1, tenha pré-autorizado nível de voo 380. Copia.